A Deutsche Welle, em colaboração com esta emissora, apresenta. Uma valsa, por favor. Hoje, a valsa e a opereta vienense. Esta valsa de Johann Strauss Filho não foi produzida para um dos inúmeros bailes para os quais Strauss continuamente fornecia novas composições. Ela faz parte de uma opereta, ou melhor, de uma das obras mais conhecidas deste gênero, O Morcego. Durante muito tempo, Strauss se opôs a compor para o teatro. Somente em 1869, quando estava com 44 anos de idade e já era um autor famoso, é que Strauss compôs a sua primeira opereta. E mal tinha terminado de aprontá-la para logo a retirar de cena. Apesar disso, o trabalho lhe deu um pouco de prazer, inspirando-o a compor mais duas operetas que, contudo, não fizeram sucesso algum. Em compensação, a quarta tentativa, a opereta O Morcego, estreada em 1874, foi outra coisa. Ela conquistou imediatamente os palcos do mundo inteiro e acabou se transformando no símbolo mais perfeito do gênero. Vamos ouvir agora o final do segundo ato, quando todos os personagens da opereta se encontram numa boa depois de várias confusões e desencontros. Na festa do acerto, toca-se uma valsa lenta intitulada em alemão Irmãozinho e Irmãzinha. O sucesso duradouro, tanto de O Morcego como da opereta vienense em geral, baseia-se sobretudo no toque agradável da valsa. No caso específico de Strauss, ajunta-se ainda a sua musicalidade fascinante, com a qual dá uma nota toda especial às suas valsas e operetas. Nestas, como em O Morcego, não se pode esquecer também do texto, é claro. A história da opereta, escrita por dois franceses, é extremamente divertida, com uma fina ponta de ironia. Os autores, aliás, já tinham feito grande sucesso escrevendo libretos para Jacques Offenbach. E com ele, chegamos ao início do gênero. A primeira obra que merece o nome de opereta foi Orfeu no Inferno, de Offenbach, estreada em Paris no ano de 1858. Ela foi, portanto, a primeira opereta da história e se tornou um marco do gênero. É claro que no Orfeu não podia faltar a dança que na época estava conquistando toda a Europa, a valsa. E Offenbach a incluiu logo na abertura. A opereta Orfeu no Inferno foi estreada em Paris, como vimos, mas seu surgimento também possui ligações com Viena. É que a distância entre Paris e a capital austríaca não é muito grande, e Offenbach deslocou-se inúmeras vezes a Viena para reger suas operetas. Ele passou a ser muito estimado pelo público e chegou a receber uma encomenda do próprio imperador para uma composição. Foi assim que Offenbach se encontrou com Johann Strauss um dia em Viena, incentivando-o a também compor operetas, o que ele aceitou de bom grado, como vimos. Um outro músico que passou a se dedicar ao gênero depois das apresentações de Offenbach foi Franz von Suppé. Ele escreveu a primeira opereta vienense intitulada O Pensionato. Em breve, o gênero acabou conquistando um lugar próprio na história da música, e sempre com aquele traço vienense bem próprio em ritmo de valsa. Uma das operetas de maior sucesso de Franz von Suppé foi Boccaccio, cuja história se passa na Itália, mas que é naturalmente recheada de valsas, como a que agora iremos ouvir. Sorde Alguns anos antes da estreia da opereta Boccaccio, em 1879, Franz von Suppé já havia escrito uma peça de sucesso apreciada até hoje. É a ouverture da farsa Poeta e Camponês. Suppé acreditava firmemente nas qualidades desta abertura. Já por duas vezes, ele a havia utilizado na introdução de outras farsas, que, no entanto, não conseguiram se firmar. A terceira tentativa foi em Poeta e Camponês, cujo sucesso foi retumbante. A ouverture mais ainda, e de tal maneira que ela acabou se firmando como uma peça clássica de concerto, enquanto a farsa desapareceu dos palcos. E é claro que nessa abertura não podia ter faltado uma valsa. Além de Franz von Suppé e Johann Strauss, um outro músico que colaborou bastante para o sucesso da opereta vienense foi Carl Mühlker. No início de sua carreira, contudo, ninguém teria imaginado isso, já que mal tinha sido nomeado regente do Teatro de Viena para logo ser despedido por pretensa incapacidade. A decisão errônea acabou sendo corrigida pouco depois, para a sorte de Mühlker e dos amantes da música. Ele voltou para o cargo de compositor e regente do teatro e suas operetas fizeram grande sucesso. Inclusive por causa das valsas, é claro. Na opereta O Castelo Encantado, aparece uma valsa-canção que se tornou um sucesso tanto em Viena como em Berlim. E de tal maneira que quando a opereta estreou na capital alemã, o público passou a cantarolar a valsa com os intérpretes. Zwischen Felsen und hohen Tannen, am Berg du Jeho, am Berg du Jeho, zieht ein See mich in seinen Bann, am Berg du Jeho. A valsa mais conhecida que Karl Mühlecker compôs faz parte da opereta O Estudante Mendigo. A canção também acabou se tornando um hit daquela época e ainda hoje é muito apreciada. Aliás, há pessoas que a conhecem sem saber de que peça ela é ou quem é o seu autor. Muitos, no entanto, conhecem a opereta inteira, já que O Estudante Mendigo, juntamente com O Morcego e O Barão Cigano, tornou-se uma das três operetas vienenses mais tocadas na história deste gênero. Und da soll man noch galant sein gegen schöneres Geschlecht, ganzen Buckel und charmant sein, spielen den ergebenen Knecht. Einen Helden, den in Polen wie in Sachsen jeder kennt, den wohl Hymnen und Podolien nur mit höchster Achtung nennt, der am Prutt und an der Weichsel an der Elbe Sieger rang, der bei Grodno, Bautzen, Wurzen alle Feinde niederzwang. Diesen Helden nie geschlagen, überall hoch verehrt, durft ein Weib so schlagen wagen, der Gedanke mich empört. Erinnerung macht mich beben, mich so tätlich zu insultieren. Doch soll sie etwas von mir erleben, meine Rache spüren. War es denn eigentlich gar so fürchterlich, warum ich so schwer gebüßt? Hier hab ich den Schlag verspürt, mit dem Fächer ins Gesicht. Beides kann nun nur vernagelt es noch einmal. Mir ist manches schon passiert, aber so etwas doch nicht, aber so etwas doch nicht. Mir ist manches schon passiert, aber so etwas, so was nicht. No final deste capítulo, vamos retornar a Johann Strauss, que escreveu 17 operetas ao todo. Só poucas, como vimos, fizeram um grande sucesso, como O Morcego, O Barão Cigano e Sangue Vienense. Isso, contudo, foi o suficiente para torná-lo o compositor de operetas mais popular de Viena. Graças, sem dúvida, à sua grande maestria em compor valsas, como a que iremos ouvir agora da opereta Uma Noite em Veneza. Herrlich zu schauen sind all die lieblichen Frauen. Doch willst du einer vertrauen, dann reicht aus Hand wirst du bauen. Länge klagen, nicht così fanzutte sagen, denn es gibt noch süße Frauen, die uns Paradiese bauen. Reich belohnt ist unser Lieben, wenn nur eine treu geblieben, treue, schönes, süßes Wort. Ach, der Liebe sicherer Hort. Rauschen, Mädchen an den Fenstern lauschen, Gonden gleiten hin und wieder, rings ertöne sanfte Lieder. Hell am dunklen Himmelsbogen kommt der Stern der Lieb gezogen, leuchte mild da rein und lass sie selig sein. Da série Uma Valsa, por favor, ouvimos hoje a valsa e a opereta vienense. Thank you. Este programa foi produzido pela Deutsche Welle, Colônia, Alemanha. Escreva-nos. Nosso endereço é Caixa Postal 12.153, 22.022, 970, Rio de Janeiro.